coisas que existem na terra, as coisas que estão no espaço, com seu grande amor e poder. Por isso eu canto louvores, por isso eu digo obrigado. Eu sei que Ele cuida. Eu sei.